primeira dama hoje aqui com a gente, curtindo o pop de montão. Toda a sua assessoria também. Da mesma forma, o nosso vereador gordo de Alanideu, minha irmã. É tão bom recebê-los aqui no show do Aia. Só pra lá. Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. Vamos assim agora. A pedido do DJ. Eu vou pedir. A pedido do DJ. Eu vou pedir. Ô DJ. DJ. Bota essas mulher tarada tudo pra descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão. O DJ aqui do baile vai mandar pra tu quicar. Quica capica capica capoda, quica capoda, quica capoda, quica capica capica capoda, quica capoda, quica capoda, quica capica capica capoda, quica capoda, quica capoda. A pedido do DJ eu vou quicar, quicar, quicar, quicar, quicar, quicar, quicar. Quica capoda, capoda, capoda, capoda, capoda. Vou quicar. Quica capoda, capoda, capoda. A pedido do DJ. DJ. A pedido do DJ. Ô DJ. Ô DJ. Bota essas mulher tarada tudo pra descer. Descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão, descer do chão. O DJ aqui do baile vai mandar pra tu quicar. Quica capica capica capoda, quica capoda, quica capoda, quica capica capica capoda, quica capoda, quica capoda, quica capica capica capoda, quica capoda, quica capoda. A pedido do DJ eu vou quicar, quicar, quicar, quicar, quicar, quicar, quicar. Quica capoda, capoda, capoda, capoda, capoda. Vou quicar. Quica capoda, capoda, capoda. A pedido do DJ. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Creu, creu, ela quer creu. Creu, tô toma creu. Creu, tô toma creu. Creu, toma. Toma que toma, toma, toma. Avistei a novinha no grau. Toma que toma, toma, toma. Creu, toma que toma, toma, toma. Sabe o que ela quer? Toma que toma. Bora que é funk! Já por aqui, bem do ladinho de você, do seu lado esquerdo, aqui, vou dizer na área FIP, aqui, do meu grande amigo parceiro, vereador Melo, vem aqui na verdade, vai cumprimentar a nossa grande amiga, parceira, essa pessoa que tem uma infinidade muito grande na empresa Pop, e a gente recebe, cumprimenta com muito carinho, o nome dela, todo mundo já sabe o nome.